Bom, já marco uma caixa. Nossa, vou pôr uma. Vou pôr uma. Não marco uma minuto. Não marco uma minuto, mas grosso. Não é o aí. Oh, não, é o que é, bebê. Diz ela aí. Mude. Não me cache sem boa barra. Nossa, vou pôr uma casa. Nossa. O quadro botou me na casa, bebê. Mamma, you tell me two goods, baby, baby, or can it? Ninza, Mazan, you need two goods, Angus, Angus, and you. Then I love a man or more, you know, but many two goods, baby, baby, Papa Biala. On another moment, no man more, why then? Now don't worry, you know, but then I'll watch away from home when you may be home. Let me get a gentleman in Brazil. I'm on offer. No, I'm on offer. Well, you have put me down. No, no, la. How long is all about? No, you mle. All boy, be shame me. Then go in my casa. And the one more can the offer no quantum. No one is a buyer. Nah, yeah. Watch your buy.